Nós já falamos sobre quatro bem-aventuranças aqui no domingo. O nosso irmão Bruno falou das três primeiras. E semana passada eu falei da bem-aventurança que trata da questão da justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tratamos de quatro bem-aventuranças. E essas quatro bem-aventuranças pregadas até então, elas falam da nossa relação com Deus. E essa bem-aventurança de hoje já trata mais diretamente, não unicamente, mas mais diretamente, claramente, da nossa relação com o próximo. Jesus, quando pregou o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, primeiro ele falou da nossa relação com Deus, que nós podemos ser justos diante de Deus, e agora nós tratamos mais da misericórdia, que tem a ver com o nosso trato com o outro. As primeiras tratam da questão do ser. Esta progride agora para a questão do fazer. E no cristianismo é assim. Tudo no cristianismo é preciso primeiro ser para depois fazer. Senão aquilo que é feito antes do ser não serve para nada, a não ser para aquilo que especificamente foi feito. Tudo com Deus é preciso primeiro tê-lo, ser dele, para depois fazer por ele. E nós vivemos num tempo em que a misericórdia está, nós precisamos ser, de fato, misericordiosos. O nosso tempo pede, está pedindo isso. Já naquela época, os judeus, os fariseus não agiam com misericórdia. Os romanos mesmo, no trato com os cristãos, não tinham misericórdia. Hoje nós assistimos os jornais e vemos que não existe misericórdia para com o outro. Então, a mensagem de Jesus é mais viva do que a gente pode imaginar. Do que a gente possa imaginar. A misericórdia que Jesus trata, ela se faz presente ou necessária nos nossos dias. Às vezes nós pensamos que se formos misericordiosos, as pessoas vão pular no nosso pescoço. Se nós dermos uma mão, a pessoa quer o braço. E aí nós deixamos ou perdemos a possibilidade, a bênção de ser misericordioso, porque temos medo que nossa misericórdia requeira mais do que aquilo que a gente pretendia dar ou fazer. Mas a Bíblia diz, está cheio de texto, o Salmo que Álvaro leu conosco, que nós lemos com ele, o Salmo 103, fala muito da misericórdia e diz que aquele que é misericordioso é abençoado por Deus. E também aquele que é abençoado por Deus tem a tendência de ser misericordioso. E a Bíblia diz no Salmo 9 que há uma maldição sobre aqueles que não são misericordiosos. Versículo 6 a 16. Ser misericordioso é uma bênção de Deus. Não ser misericordioso vai contra o caráter de Deus, contra a vontade de Deus, contra os pensamentos de Deus. Então, o que é misericórdia? Qual o conceito bíblico de misericórdia? E aqui, vamos prestar bem atenção. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Misericórdia, repito, é lançar o nosso coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Isso é misericórdia. É interessante que a palavra misericórdia no Velho Testamento, se você for ler e tiver a oportunidade de estudar um pouco mais e lá nas línguas que foram escritas, é descrita sempre como a capacidade de entrar e aqui vou ser bem redundante, entrar dentro mesmo da pessoa, é entrar no profundo do ser da pessoa, no sentimento da pessoa, até que praticamente podemos ver com os olhos da pessoa. Ser misericordioso é estar com a pessoa a ponto de ver tudo aquilo que a pessoa está vendo. Isso é misericórdia. É entrar nos sentimentos da pessoa e pensar o pensamento da pessoa. Misericórdia é sentir de perto as batidas do coração do outro. Isso é misericórdia. Então, a misericórdia, para quem é misericordioso, quem é misericordioso, quando vê alguém sem alimento, entra na pessoa, se percebe um faminto com seus próprios olhos e o abençoa com o alimento. Ah, é ver uma pessoa solitária, entrar na pessoa, perceber a solidão e fazer companhia. É atender as necessidades da pessoa e não apenas senti-las. Nós não temos essa tendência? Até sentimos a fome, o desabrigo, o que quer que seja, a solidão, mas nós não praticamos algo para frear, algo para minimizar a falta do outro. Misericórdia é incompleta se ela for apenas pena. Se ela for apenas pena. Misericórdia não é só sentir, mas é fazer algo por aquela pessoa. Não é fechar a porta depois da batida de um mendigo e dizer: como eu queria ajudar essa pessoa. Isso não é misericórdia. Misericórdia é como eu queria e eu vou ajudar. E ajudar, isso é misericórdia. E o maior exemplo de misericórdia da Bíblia não poderia ser outra pessoa, a não ser Jesus. Jesus, quando via doentes, curava-os. Jesus, quando tinha milhares famintos, dava de comer. Jesus, quando via crianças que eram deixadas de lado, abraçava as crianças. Jesus, quando via pecadores que aqueles do círculo religioso considerava como já no inferno, Jesus não considerava como já no inferno, porque ele tinha sido pecador por eles, tinha assumido o pecado deles. Jesus então ia até o encontro dos pecadores, comia, bebia, entrava na casa de pecadores. Isso é ter misericórdia. Ter misericórdia é não só ter pena de leprosos e doentes, é como Jesus fez, é tocar no leproso a fim de curá-lo. É sujar as mãos, é se contaminar, por assim dizer. Ele fez com que pessoas solitárias, como aquela mulher que jazia 12 anos de uma enfermidade, de hemorragia grave e era escanteada, Jesus então, percebendo que aquela mulher era com certeza solitária, vivia só, Jesus foi, teve encontro com essa mulher se sentiu amada. Aqueles que estavam aflitos, Jesus consolou. E aqueles que tinham caído em pecado, como aquela mulher de João 8, aquela adúltera, mulher adúltera, Jesus perdoou. Jesus é o maior exemplo de homem misericordioso, porque ele não só sentia o que eles sentiam, mas Jesus colocava a mão na massa. Isso é ser misericordioso. Paulo até disse que a misericórdia, exercer misericórdia para com os necessitados, é uma graça que Deus nos dá, é uma oportunidade que Deus nos dá de fazer um favor por alguém, a alguém. Isso é misericórdia. Mas qual seria a fonte da misericórdia? A misericórdia brota de um coração bom? Ou a misericórdia vem e surge de um outro alguém? É bom que digamos aqui que a misericórdia não é um sentimento natural que brota do coração humano. A misericórdia, até porque o coração do homem é mau, é cruel, é insensível, é egoísta, é incapaz de exercer a misericórdia. A menos que o indivíduo nasça de novo, ele não pode praticar a misericórdia que agrada a Deus, que faz com que ele receba misericórdia também, como Jesus disse. Então é preciso um coração novo em Cristo para que haja a prática da misericórdia sadia e para a glória de Deus. Então a fonte da misericórdia é o próprio Deus, é uma vida regenerada, é a atuação do Espírito Santo, é a redenção de Jesus em seu coração. Disso brota uma misericórdia que agrada a Deus, e não uma misericórdia que seja suja e que Deus não vê, mas uma misericórdia que nasce do próprio Espírito dele que vive em nós. E por brotar do seu próprio Espírito, ele a aceita, ele a conta, ele a recebe como boa obra. A Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Nós batemos sempre aqui o martelo que nós não somos salvos porque praticamos as boas coisas, mas nós somos salvos para praticarmos as boas coisas. E dentre as boas coisas, a misericórdia é a primeira delas. Todo aquele que teve encontro com Cristo deve ter ou deve buscar um coração misericordioso, que não só sente, mas que também pratica o bem ao outro. Agora sim, os vários tipos de misericórdia. Eu vou ajudar. Vários tipos de misericórdia nós podemos encontrar na Bíblia. A primeira delas, como está aqui, é aquela misericórdia que deve ser estendida às almas dos outros. Tem uma frase que eu achei interessante. Que diz que... uma frase não... um início aqui, diz que é como se a misericórdia fosse uma esmola espiritual. É como que se você quiser e se preocupar com a alma do ser humano, você está tendo a maior de todas as misericórdias. Não só com o alimento físico, mas se a sua misericórdia se estende às almas, preocupação com a alma da pessoa, isso sim é a principal das misericórdias. A alma é a coisa mais preciosa, o corpo tem sua validade, tem seu valor, mas a alma é uma das coisas mais preciosas que o homem tem. É como se fosse uma pedrinha de diamante num anel de barro. O barro vai se desfazer um dia, mas a alma para sempre viverá. Por isso a preocupação primeira com a alma do ser humano. Uma misericórdia que se estende às almas das pessoas. E aí como é que a gente pode estender misericórdia para as almas das pessoas? Primeiro, chorando pelas pessoas. Salmo 119 diz assim: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não cumprem a tua lei. Davi dizendo que chorava por ver uma pessoa fazendo aquilo que não agradava. Já pensou? Chorar, não ter repulsa, mas chorar por aquele que não anda no caminho de Deus, porque é uma preocupação com a alma daquela pessoa. Agostinho disse uma coisa interessante: que nós choramos pelo corpo morto, não é assim? Nós choramos quando vemos alguém querida, mas o corpo morto, de onde a alma já partiu. Quanto mais deveríamos chorar pela alma que se apartou de Deus? Já pensou? Chorar pelo corpo nós fazemos, mas e pela alma que já partiu? Quem chora quando a alma parte sem Deus? Quando é que nós podemos estender, demonstrar nossa misericórdia para com as almas das pessoas? Quando nós advertimos os pecadores: você não está no bom caminho, você não está caminhando segundo a vontade de Deus, esse caminho vai levar à morte, você só está se acabando. Abra os olhos, enxergue, ouça, abra sua mente, seu coração, isso não lhe levará a nada. Esse caminho é caminho de morte, e no final, quando nós fazemos isso pelas motivações corretas, nós estamos tendo misericórdia da alma do pecador. Em Judas, versículo 23, diz que devemos salvar as pessoas que estão indo para a morte e livrá-las do fogo. É a expressão que Judas usa: livre as pessoas do fogo. Orem por elas, compartilhem, estenda a sua misericórdia às pessoas que estão indo para o fogo. É o que Judas diz. Como nós podemos estender também a nossa misericórdia? Chamando os pecadores ao arrependimento. Não só dizendo que está errado, mas mostrando a solução, chamando ao arrependimento. Esse caminho não é correto. Se você trilhar o caminho de Deus, você vai encontrar satisfação para a sua vida. Esses vícios vão acabar com você, nunca vão lhe preencher, mas se você assumir Deus como seu Deus, você vai se sentir preenchido e todas essas coisas vão perder o valor para você. É não só apontar os erros, como nós sabemos fazer, mas é também apresentar a solução. É chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependa das suas práticas, arrependa-se da sua vida, arrependa-se dos seus pecados. Hoje é urgente. Quando nós fazemos isso, nós estamos estendendo a misericórdia à alma da pessoa. Uma outra questão: nós devemos ser misericordiosos com o nome dos outros. É uma frase que diz que o nome vale mais do que riquezas. Aquela história: quem tem nome limpo na praça compra carro, compra casa. É fácil, não é tão difícil hoje. Estávamos conversando como está fácil hoje comprar um carro. Eu e Jonatas e Dantas e Brotueja, como é, filho de São Antônio? Anderson. Nós estávamos conversando, ele disse: Daniel, vai trocar o carro? Não. Eu disse: o que é que houve? Não, porque o IPI está baixinho, está muito fácil trocar o carro e tal. Para quem tem nome limpo, é mais fácil ainda. Quem tem nome sujo, não pode ter nada, tem que comprar tudo à vista. Quem tem nome limpo na vizinhança, tem riqueza e não sabe. É uma das maiores bênçãos sobre a terra, um bom nome. Nenhuma pérola é mais bela do que esta para adornar sua vida. Tome cuidado com seu nome. Nós vemos casos aí de pessoas bondosas que quiseram estender suas misericórdias a familiares, e os familiares abusaram da misericórdia e acabaram com seu nome. E aí eu vou dizer bem baixinho: cuidado com quem você tem misericórdia. Depois tu corta isso do sermão. Mais uma cortada. Família é uma coisa complicada para emprestar dinheiro, é ou não é? Corta isso aí também. Voltando para cá. E aí voltou o sermão, né? Voltando, meus irmãos. A Bíblia diz que a garganta do ímpio é como sepulcro que enterra o bom nome. O que tem de gente querendo acabar com o seu nome, com o nosso nome, não está no gibi. Quiseram acabar com o nome de Jesus. Jesus, ele está com Beuzebu. Ele é do Beuzebu, ele é do demônio. Falaram isso de Jesus. Querendo acabar com o seu nome, com a sua reputação. Destruir o nome da pessoa é uma grande crueldade. E às vezes as pessoas querem destruir o seu nome, querem falar mal de você, por quê? Por causa do orgulho. Porque o orgulho não aceita que o outro brilhe. O orgulho não aceita que outro brilhe. Por causa da inveja. A inveja é aquele que deseja o que é do outro, o lugar do outro, a reputação do outro, e se entristece, não porque não tem, mas porque o outro tem. E aí, as pessoas, por causa disso, querem acabar com o nome dos misericordiosos. Se seu nome for misericórdia, está de bom tamanho. Então, antes de denegrir a imagem ou o nome de quem quer que seja, pense duas vezes. O nome é a única coisa que nós temos aqui de valor. Nomes e amigos. E como é que a gente pode demonstrar misericórdia para com o nome das pessoas? Primeiro, não expor publicamente pecado de seu ninguém. Ah, mas fulaninho fez isso, isso, isso e aquilo outro. Há os meios, a disciplina eclesiástica, há os modos, segundo a palavra de Deus, de como nós podemos pontuar um erro do irmão, tentar corrigi-lo, ele não corrigindo, chamar a liderança, não sendo corrigido, entrega ele para quem quer que seja, que não quer correção. Mas expor pecados de ninguém é o nosso dever. Não ser maledicente. Maledicente. Também, como é que a gente pode não acabar com os nomes dos outros? Quando nós passamos para frente o que outros falam sobre alguém, nós estamos destruindo a vida, o nome desse alguém. Sabe aquela história do ouviu dizer? Eu lembro que o pastor Kennedy, ele será o pregador do último domingo do aniversário da nossa igreja, ele dizia muito aqui para a gente: não me venha falar de nada se você disser, pastor, eu ouvi dizer. Não venha com esse papo. A turma está dizendo. Não venha com esse negócio. Você está levando, embolando uma bola de neve. Você está trazendo informações. Quem é que disse? Quem foi que disse? Diga para nós. Ah, uma vez nós conversamos com uma pessoa, e aí ela levantou alguma coisa e nós perguntamos aos presbíteros da igreja: quem foi? Não tem papo, não leva adiante. E não levamos adiante. Se não vem com o nome. Ah, eu ouvi dizer que Doglinhas, papapá, aí vai atrás de Doglinhas, até que sabe que não era, que às vezes é inveja, é orgulho de Doglinhas, aí vira e mexe, tá uma bola desse tamanho para desfazer, a gente já perdeu a amizade com Doglinhas, Doglinhas já saiu embora, a outra pessoa já se esquivou, e você fica de cara pálida diante da situação, porque deu ouvidos aos caluniadores. Se vier, o que quer que seja, sem nome, não aceitamos denúncias. E também quando nós diminuímos o valor e a dignidade das pessoas, nós estamos acabando com o nome das pessoas. Precisamos ser misericordiosos com as pessoas, com o nome das pessoas, porque o nome é uma coisa muito importante que nós temos aqui. O melhor fazer quando alguém chega, ouvi dizer, silenciar. A Bíblia diz em Provérbios, eu gosto muito de dizer isso, que um tolo calado se passa por sábio. Ah, meu irmão, para de estar falando besteira. Caladinho, você se passa por sábio. Provérbios diz. Muitas vezes é melhor calar e se passar por sábio do que ser um tagarela que vai e vem com informações que não são precisas e que às vezes nem existem, nem tem fundamento. Então, um tolo calado se passa por sábio. Já falou o sábio Salomão. Depois disso, ele calou-se durante anos. Devemos ser misericordiosos para com aqueles que já estão feridos. Às vezes, meus irmãos, tem um camarada na igreja, um irmão, uma irmã, que ele já levou tanta paulada da vida, que ele já levou tanto bola nas costas da vida, que chega na igreja às vezes e a gente mete no sarrafo, o cara já está ferido, quebrado, cheio de ferida, e a gente precisa ser misericordioso com o que já está quebrado, não precisa ser quebrado, o que está quebrado precisa ser juntado com cola, com cuidado. Muitas vezes com filhos também. Os filhos chegam, fazem alguma coisa errada, tal, chegam em casa culpados, e o pai mete, apanha para cima e para baixo e tal. Essa semana mesmo, algum tempo atrás, eu queria comprar um celular bom, que tivesse uma câmera boa, porque eu gosto de tirar foto. E às vezes você está num lugar, sei lá, cai um avião, você não tem uma câmera para vender para a Globo, alguma coisa nesse sentido, ou explode um bueiro, sei lá. Isso aí tu corta também, que pegou mal. E aí eu queria um celular bom, que gravasse bem. Aí eu comprei um Nokiazinho e tal, tá lá. E é legal. Aí depois eu comprei um outro, deixei com a Aninha. E a Aninha sabe que eu tenho cuidado com as minhas coisas. Só que, como eu comprei o outro, aquele já é dela. E o que aconteceu? Quarta-feira ela estava com o celular bonitão, com fonezão bonitão, celular bonitão e papapá. E entram no ônibus ali na Avenida Recife. E três camaradas e fazem o rapa em todos os celulares, assaltam o ônibus. Levaram todas as bolsas também, menos a dela e da irmã que estava do lado. E aí nós estávamos no estudo bíblico aqui, e ela chega ali na igreja, queria a chave, né? Que eu dou a chave para ela ir embora. Ela chega meio assim e tal. Aí eu fui dar a chave para ela, ela já com medo da minha reação. Olha para aí, Francisco. E que quando ela dissesse que perdeu aquele celular, e aí ela chegou, miadinha, como quem não quer nada, aqueles desenhos animados assim. Aí ela disse, com lágrimas nos olhos, fui assaltada, levaram o celular. Aí parou, né? Parou. Pá! Aí, no momento eu entendi, quem está quebrado? Você vai quebrar mais ainda. Eu disse assim para ela, levaram o quê? Só o celular? Ela fez, foi, levaram a bolsa todo mundo, menos a minha da irmã. Não, depende do ponto de vista que você vê. Ou levaram o seu celular, ou não levaram sua bolsa. Vá para casa, Deus abençoe, está na bênção. Ela foi para casa, depois eu me arrependi de ter mandado embora sozinho, pedi para Adriana assumir o trabalho, fui para lá, dei um abraço, juntei os cacos, botei uma colinha, está na bênção. O que está quebrado não precisa ser pisado. Isso serve para casal, para pai, para mãe, para amizade, para o que quer que seja. Tem que ter misericórdia de quem já está ferido. Tem que ter misericórdia também, e isso é uma das coisas mais difíceis, de quem nos ofende. Estevão, apedrejado, quase morrendo, pedras e pedras em seu corpo, em sua cabeça, e ele arranca de onde não tinha a última força, o último clamor, olha para o céu, vê os céus abertos e diz: Senhor, não imputa os pecados desses homens a eles. Já pensou? Camarada ofendido, massacrado, apedrejado pelos inimigos, podendo, com os céus abertos, em contato com Deus, dizer: Deus, desce fogo agora e acaba com esse vizinho chato. Ele não, ele disse: Senhor, tem misericórdia, não imputa os pecados dele, não leve em consideração isso, Senhor. Já pensou? A mesma atitude de Jesus na cruz, podia dizer e fazer, cair terremoto, o chão se abrir, aquele camarada, o pessoal todinho cair. O que é que ele diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Misericórdia de verdade é aquela que é dispensada sobre aquele que lhe ofende. Isso é misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. Tiago 2,13. Quem não perdoa, quem não tem misericórdia, não pode ofertar, não pode chegar e colocar sua oferta. Nós conhecemos essa passagem. Misericórdia. Nós devemos ser misericórdios também, misericordiosos com os necessitados. Aqui eu vou caminhar rapidamente. A Bíblia diz: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. É isso que a Bíblia diz. E aqui eu quero partir já para o ponto número 3, então. Quais as razões para sermos misericordiosos? Primeiro, nós estávamos até segunda-feira com algumas pessoas que vão ser batizadas aqui em outubro e recebidas, conversando sobre os atributos de Deus, as qualidades de Deus. E nós aprendemos na segunda-feira que há alguns atributos e qualidades de Deus que são chamados de comunicáveis e outros de incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis, como o nome já diz, são aqueles que Ele não nos deu quando nos criou, não comunicou a nós quando nos criou. Por exemplo, a característica de ser infinito, eterno, para trás e para frente, nós não temos. A não ser para frente nós seremos eternos, mas nós não fomos sempre. Então, essa eternidade Deus não nos compartilhou. Por outro lado, há características de Deus que Ele compartilha conosco. A capacidade de amar que nós temos, nós recebemos da nossa criação a imagem de Deus. A capacidade de sermos bondosos é porque Deus é bondoso e nos deu essa capacidade. Então isso se chama de atributos comunicáveis. Foram aqueles que Ele nos deu quando nos criou. E um dos atributos comunicáveis de Deus é a misericórdia. Então, quando nós somos misericordiosos, nós estamos sendo aquilo que Deus é. Quanto mais eu sou misericordioso, mais eu me pareço com Deus. Então, a razão do porquê de ser misericordioso é porque eu quero ter o caráter moldado ao caráter de Jesus. Quando eu faço o bem, eu não faço o bem para parecer aquele que faz o bem. Eu faço o bem porque eu quero parecer com Deus, que é aquele que faz o bem. Então, esse atributo e a razão porque nós devemos e queremos ser misericordiosos. Porque nós queremos ter o caráter de Deus, que também é misericordioso. Uma outra razão porque nós devemos ser misericordiosos é porque Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós fomos criados para as boas obras. Quando nós somos misericordiosos, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. Nós estamos obedecendo a Deus. Estamos fazendo o que Deus pede que todo filho de Deus faça. Porque Ele disse, se você foi salvo, você foi salvo para fazer boas obras. Então, uma razão é porque eu quero obedecer a Deus. Eu sou misericordioso também porque eu quero parecer com Deus. Eu quero ser misericordioso também porque depois que eu entreguei minha vida a Cristo, tudo que eu faço em nome de Jesus redunda em glória para Deus. Tudo que eu faço, a minha misericórdia, sobe como aroma suave às narinas de Deus. Então eu sou misericordioso porque eu quero, na minha misericórdia, prestar um culto a Deus. Eu quero agradar a Deus. É como se nós nos reuníssemos aqui. Quando nós praticamos a misericórdia em nome de Jesus, por meio de Jesus, por causa do seu Espírito, isso vai para Deus como adoração e Ele se agrada disso. Então, por isso eu quero ser misericordioso também. E também, por fim, porque um dia eu vou prestar contas diante de Deus. Deus nos deu dons, a mim e a você, diversos dons. E esses dons devem ser praticados, e aí Efésios diz, para o bem da igreja, para a glória de Deus, mas para o bom funcionamento da igreja. Quando eu coloco meu dom a serviço da igreja, a serviço do irmão, eu estou colaborando para que o corpo de Cristo funcione bem aqui na terra. Quando eu não pratico os dons que Deus me deu, eu estou deixando o corpo de Cristo raquítico, aleijado. É assim que acontece. Então, se você está aí sentado, se você está ouvindo depois esse sermão, se você não pratica a misericórdia, os seus dons na igreja, você está deixando o corpo de Cristo aleijado. E eu temo que 14 anos aqui nessa igreja o corpo de Cristo tenha sido raquítico. Porque se nós olharmos daqui de cima, nós vemos pessoas que domingo após domingo, quarta após quarta, vem para a igreja, mas não assume nenhum compromisso, não pratica nenhuma boa obra, não é misericordioso, dá peso para a liderança. A gente vê poucas pessoas fazendo muito trabalho e muitas pessoas fazendo nada de trabalho. Quando assim acontece a igreja não funciona com a sua carga total. A igreja não funciona como um corpo saudável. É um corpo doente. É doente. E aí o que acontece? Eu estava assistindo uma reportagem num canal de esportes que falando de pessoas especiais que têm algum tipo de deficiência que desenvolve, depois de muito sacrifício, a habilidade de fazer qualquer outro esporte. Tinha lá pessoas de cadeira de roda que ficava feito skate, que naquelas rampas e passa e tal, e faz manobra, pessoas cegas que correm, alguns precisam de um guia, outros vê um pouquinho de nada, então ele consegue depois de um tempo andar sozinho, correr sozinho, e outros têm algum desvio tal, mas desenvolve, consegue caminhar, pessoas que têm alguma deficiência, mas que com muito esforço, e o primeiro obstáculo é sair de casa. A reportagem estava até dizendo que essas pessoas geralmente vivem em casa, por causa do preconceito, ela vai, por exemplo, para algum lugar, não tem nem onde passar com a cadeira, é um desrespeito, vai no ônibus, o camarada não para, o motorista quer ir logo, que os passageiros querem ir logo, não deixa de subir, ninguém ajuda a levar a cadeira, uma série de coisas, eles ficam reclusos em casa. E o que acontece? Só depois de muito trabalho, muito esforço, anos, anos, anos de prática, é que eles conseguem desenvolver e correr como qualquer outra pessoa. Eu estava vendo futebol de salão de cegos, imagina. Eles colocam alguma coisa dentro da bola que faz som, e como geralmente as pessoas são cegas, desenvolvem muito a audição ou paladar, geralmente é assim, então elas percebem onde é que a bola está. E interessante, eu estava vendo ele jogando, ele joga com a bola assim e tal, toca tudinho, chuta pro gol, só o goleiro que vê, não é? E estava lá jogando. E a igreja, o que é que acontece, Pia? Carlinhos, às vezes acontece que nós somos um corpo doente, mas que pela graça de Deus, por prática, por esforço, pela graça, a gente acaba conseguindo fazer o gol sem ver a bola, porque o corpo é de Cristo, a graça é dele, a misericórdia é dele, ele vai levar a igreja adiante, mesmo se eu não fizer nada. Se eu não vier aqui domingo pregar, Deus vai levantar outra aqui e prega. Agora, muito esforço, a gente caminha, caminha, caminha, para quê? Para suprir aquela falta do corpo. Então, se você está aqui, meu irmão, em nome de Jesus, você tem a habilidade, um dom, o que quer que seja, não tarde em colocar isso na ativa, no reino de Deus. Nós precisamos de um corpo saudável para podermos crescer, dar glória a Deus e fazer esse curado, esse bairro, nossos vizinhos conhecer Jesus. O que lhe falta para você chegar e, Daniel, você fazer isso? Eu quero fazer isso para Jesus, para ganhar pessoas para o reino de Deus, com adultos, com senhores, com crianças. Eu quero trabalhar os idosos nesse bairro, eu quero falar com a associação, eu quero chegar ali na quadra, fazer trabalho, eu quero fazer trabalho com criança de futebol, eu quero pintar, eu sou pintor, eu quero pintar a igreja de graça, eu quero fazer as coisas aqui na igreja, eu quero acertar os ventiladores, está fazendo zoado, sei lá, quer que seja, Deus lhe deu uma habilidade e essa habilidade deve ser colocada ao serviço de Deus. A gente vira e mexe, bate nisso. Seja misericordioso com o seu dom, compartilhe. Não só veja as necessidades do bairro e diga: ah, que bairro, um dia eu vou me mudar daqui, esse bairro não presta, meus vizinhos não prestam, as coisas não funcionam, é lixo na rua, é bar alto, tudo não presta, é assassinato, e fica só no sentimento. E a gente não é misericordioso, a gente não pratica nada para mudar a realidade. As crianças cada vez mais crescendo, sem ter o que fazer, vão roubar. Está difícil o trabalho. O pai não tem trabalho, a criança não tem comida, ela vai pro meio da rua pedir ou roubar. Até que a gente funcione como o corpo de Cristo e seja misericordioso. Se não agimos assim, nós temos vários professores na nossa igreja, Pia. E nós faltamos balançar as pessoas para assumirem compromisso na escola de propósito, ensinar. Professores excelentes nós temos aqui, temos fisioterapeuta, nós temos professores, temos torneiro mecânico, esse não é, cara? Torneiro mecânico é não, toda vez eu... Nós temos bióloga, nós temos gente estudando publicidade, nós temos... tem o quê? temos bancário, nós temos o quê? Tem tudo aqui, até pastor tem. Ah, se nós funcionássemos como nós deveríamos funcionar. Não sei nem onde é que eu estou mais aqui, Gleice, me ajuda aí. Isso. Vai para o ponto número 4, para a gente caminhando aqui para o final. Para quem é misericordioso, Jesus disse, Mateus 5:7, quem tem misericórdia alcançará a misericórdia. Há recompensas para aqueles que são misericordiosos. Primeira recompensa: eles receberão de Deus o que deram aos outros. Olha, a gente que dirige, tem coisa pior do que você estar atrasado e ter um camarada bem lentinho na sua frente, na faixa rápida. Tem coisa pior do que isso. E você, e luz alta, luz baixa, e sai. E cadê? Sai da frente. Bate no carro, encosta, dá um beijinho no carro, empurra, o carro não sai. Tem coisa pior do que isso. E a gente quer que aquela pessoa, por favor, deixa eu passar. A gente está pedindo misericórdia. Mas lá na frente, quando a gente chegou do trabalho, o que quer que seja, que a gente está relax, não está correndo, a gente fica lá. E às vezes com pirraça em BR mesmo, às vezes eu faço isso. O camarada vem lá de baixo cortando luz para passar. Peraí, você está lá embaixo. E outro, eu estou andando rápido, ele quer andar mais do que isso. Não vou sair, não. Não saio. Aí o cara chega, aqueles carros grandes, e eu lá. E o cara vai, daqui a pouco ele corta assim do lado e sai. Ou seja, às vezes nós queremos que as pessoas sejam misericórdias com a gente, mas nós mesmos não somos misericordiosos com os outros. A promessa é: se você for misericordioso, você vai criar uma corrente do bem, e essa misericórdia pode voltar para você. Voltará para você. Camarada, cortou luz, você sai para a direita, ele passa a buzina e dá obrigado para você. Você ganha o dia. Acontece assim às vezes. Você está andando, daqui a pouco é aquela trancada que dão assim, trancada. Você conta assim, eu sou cristão, tenho contado de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você passa de lado lá, tá o coroa com um palito de dente. Nem aí, nem sabe o que fez. E aí você... receberão de Deus misericórdia aqueles que derem misericórdia. Esses serão felizes. Jesus disse assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Já pensou? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Em segundo lugar, recompensa para aqueles que são misericordiosos: eles serão recompensados ainda nesta vida. Primeiro, será abençoado como pessoa, porque a Bíblia diz, bem-aventurado em Salmo, no Salmo 41, versículo 1, bem-aventurado aquele que acode o necessitado. Será abençoado, o seu nome será abençoado. Salmo 112, versos 5 e 6 diz, ditoso é o homem que se compadece e empresta, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Será abençoado em sua posteridade também. O Salmo 37, versículo 26 diz, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Não apenas é abençoado você, mas os seus filhos e filhas serão abençoados. Você também será abençoado com vida longa. Há uma promessa de Deus para isso. Diz, bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege, lhe preserva a vida. Lhe faz feliz na terra. Salmo 41, verso 1 e 2. Ele ajuda os outros a viver E Deus lhe preserva e lhe dilata a vida, prolonga a vida. Então, quando nós somos misericordiosos, nós mesmos podemos receber dessa mesma misericórdia. E também, quando nós somos misericordiosos, nós recebemos recompensa nessa vida, na nossa pessoa, no nosso nome, para a nossa posteridade e para a nossa própria vida. E em terceiro lugar, nós seremos recompensados na vida por vir. Não são as nossas boas obras que nos levam ao céu, mas nós as levamos para o céu. Não são nossas obras que vão nos levar para o céu, mas nós levamos nossas boas obras para os céus. Apocalipse 14, 13, depois se dá uma lidinha. A salvação é pela fé, sem as obras. Mas a fé é salvadora, a fé salvadora nunca vem só. O que é que Tiago diz? Obras sem fé, sem obras, sem misericórdia, é morta. O próprio Tiago diz que religião não é chegar aqui, levantar a mão, adorar a Deus e ir para casa. Religião de verdade é acolher as viúvas, amparar os necessitados. É isso que é religião. Nós recebemos galardão no céu, até por um copo d'água fria que dermos a alguém em nome de Jesus, ele nos diz. A Bíblia diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Jesus diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. No dia do juízo, Jesus dirá ao que estiverem à sua direita. Esse texto, Mateus 25, versículo 34, 40. O que é que ele dirá? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer. Seja misericordioso. Jesus disse: misericórdia você alcançará. Então, meus irmãos, para concluir, algumas perguntas. Seu coração é misericordioso? Você sente a dor do outro? Você entra no outro e vê a vida pelos olhos do outro, depois sai de lá e ajuda o outro? Seu coração é aberto? Sua mão é aberta? Seu bolso é aberto? Olha, Deus abençoa quem tem mão aberta. Abençoa. Deus não quer que a pessoa seja mesquinha. Às vezes nós marcamos um acampamento de carnaval aqui na igreja. Só informação, nós ainda não recebemos a confirmação lá de Natal. Orem por isso. Tem um probleminha, não recebemos ainda a confirmação. Ainda está 90% de chance. Irmos, ainda tem 10 aí de não dar. Mas às vezes nós programamos um acampamento e às vezes o acampamento é caro. Quem é casado, você pagar o quê? R$75 no acampamento ano passado, parece. Você pagar R$150 assim, do nada, pá, pra ir, complicado. Mas teve gente que pagou o seu, da sua esposa, e disse: eu tenho mais R$50 que eu me sacrifico para dar para quem não tem. Aí você vai dizer que misericórdia não vai voltar para uma pessoa dessa? Vai voltar. Vai voltar. Não tem como não levar em consideração e não perceber quando a pessoa é misericordiosa. Vai voltar. As outras perguntas? Você se importa com as almas que perecem? torrentes de lágrimas nascem dos seus olhos porque os seus amigos não cumprem a lei de Deus? Você chora por sua família que ainda tem alma que não se rendeu a Cristo? Você ora, você clama, você chora, você luta com Deus? Você se importa com a reputação das pessoas? Essa pergunta dos dois lados aí, não é? Deixa ela para depois. Mas é isso. Eu quero dizer que Deus é extremamente misericordioso conosco. Quer ver? O ar nos deu. Você chegou em casa, tinha água para tomar banho. Você foi jogar bola, chegou, tinha uma casa para entrar. Você tem roupa, tá aí. Você se limpou, botou um perfumezinho, tal, um gelzinho no cabelo. Tem um sapatinho bonito, uma roupa limpinha. Você tem uma esposa, um amigo, uma igreja, segurança. Aí você tem, Deus é benevolente, Deus é misericordioso. E o que é misericórdia? É dar aquilo que nós não merecemos. Graça graça é dar aquilo que nós não merecemos. E misericórdia é não dar também aquilo que nós merecemos. Tanto Deus nos dá o que nós precisamos, como também Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus ama você e Jesus é a prova da sua misericórdia. Jesus Cristo morto na cruz é a prova de que Ele lhe ama e de que Ele foi misericordioso com você. Jesus Cristo pingando de sangue, morto, sepultado, é a prova de que Jesus entrou em você, viu a vida a partir dos seus olhos, percebeu a escuridão que lá residia, saiu de lá para ter misericórdia de você. Deus, tudo que Ele tem está disponível a nós. João Calvino, que foi um teólogo, ele disse que há tesouros em Deus que nós não vamos buscar, porque se vai buscar através da oração, e nós não oramos para buscar esses tesouros, é um coração cheio de paz, um coração cheio de alegria, porque muitos cristãos não têm, porque eles não se fazem valer da oração para ir buscar esses tesouros lá em Deus. E Deus é misericordioso, as coisas estão lá. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós sejamos bem-aventurados. Agora nós precisamos orar e buscar essa misericórdia de Deus. E uma vez essa misericórdia de Deus dentro de mim, eu posso ser misericordioso com os outros. E essa misericórdia vai redundar em glória para Deus. Sejam misericordiosos. Mas por quê? Não é para parecer bonzinho, não é? Não. Primeiro, porque você foi criado para as boas obras. Segundo, porque você quer ter o caráter de Deus. Então sejam misericordiosos. Sejamos, pois, no seu boletim, o meu avô diz assim: misericórdia, quer, então seja. Quer ter misericórdia? Seja misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos falar comigo para a gente terminar? Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Vocês então, quer misericórdia? Seja misericórdia.